229, vai passar o 70, chame Recife. 25, decima 1, na alterna 128, decima 3. Primária 125, 1, e alterna 128, decima 35. Bom dia, Salvador. É o... é 075 da Oxané. Pode conferir uma matéria prevista para Congonhas? Para Congonhas prevista da El Transição Morte, vá para o Zulono Zero, primeiro via, correto? É, é o Morte. Obrigado. 99, vai passar o 60, chame Recife 1251-9128-3135. Informação Rio 3399. 99, sistema ativo, chama Recife, frequência 1251. Canal 128-35. Gente, obrigado, bom dia, Controle, Golfo, Golfo, Kilo, informa térmico, rebote, ponte 5.10, grata, bom dia. Obrigado, Golfo, Golfo, Kilo, Salvador, tá 3215, informação Foxtrot. Então, 3215, Foxtrot, confere. Para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível 340. O senhor está pronto para cópia? Afirmo, pronto, cópia. 3215. 3215, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via Upper Zulu 10 até Tango Bravo Eco, nível de voo 340. Saída da El, transição Motiva, pista em uso 10, primeira curva à direita, transponder 5404, frequência do controle Salvador 120.8, tan 3215. Ok, tan 3215, autorizado Guarulhos, nível 340, via Presolo 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, decola pista 10, daí é o transição Motiva, curva à direita, aciona 5404 e o controle 1208. Correto, protejamento, TAM 3215, portão 62, chame pronto para o pushback acionamento. Ok, chamaremos, obrigado. radar, desça para 4 mil pés, Mirandão no 014, aguarde sinal do seu segmento. Tem 4 mil pés aguardando, sinal do RK, 4 mil pés. Salvador, voo 9196. 9196, contato radar, ideal desça para 5000, chegada bom, aguarde final do procedimento terminar, virar uma tela. Salvador, dan 3215, portão 612, aprovado por estacionamento com 3215, chame pronto para o táxi. Autorizado, 366. Versículo 7, autorizado, Serra Vitor 366. Desça para 060 na chegada bom, se aguarde procedimento RNAV da 90. 060, aguarde procedimento RNAV da Salvador, muito bom dia. Voo 961, ciente da informação. Foxtrot, estamos na remota para autorização, Galeão. Voo 961, autorizado para o aeroporto do Galeão, rota conforme o plano de voo, nível 360. Saída da Euleda Irumi, decola da pista 1-0 após a decolagem, primeira curva direita. Adiciona 54-1-0, controle 1-2-0, decimal 8. Positivo, então está autorizado, 360, conforme o plano de voo da Euleda Irumi, primeira curva direita, decolando a pista 1-0, 54-1-0 é o transponder, 1-2-0-8. 961, no correto, chama pronto no PAT 3. Chama. Voo 3597, autorizado, final procedimento RNAV, reporte para sobre 36. Voo 3597, está solicitando a aproximação visual, é isso? Confirma. Copiei, 3597 foi autorizado o procedimento, reporte passando o 366. Nossa, precisa de cancelamento, você está visual com o aeroporto. Ok, plano IFR cancelado aos 1-4, peça para altitude de tráfego, reporte final avistando. Voo 9996, desça para 4000, QNH 1014, Luiz Serra Vitor 367, autorizado final do procedimento RNAV, então vai passando 366. Positivo, entra mal 366, voo 9996, desça 4000. Totalmente visual para o aeroporto, tá? Ok, processo. Toda a torre, 1985, 3597. Vai estar bem, entrando. Agora está 32, 15 para o táxi, 8, 9, 3 horas e 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, São 3215, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0 via Pat Taxi Índia, no ponto de espera Torre 198 decimal 95, QNH 104. 104, pista 104, autorizado pouso pista 0, vento 320 graus, 029. Autorizado pouso na pista 10, vento 35. Será 6225, desça para 4000, QNH 1014. 4664, será 6225. Alô, Salvador, bom dia. Cenê 6075, informação Foxtrot, atualização São Paulo, Congonhas, nível 360. Cenê 6075, prepara da El e aguarde a cópia. Da El, aguarda a cópia, 6075. Prezado, alinhar e manter, pistão no zero. Linha terminada, reporte, passou no 366. Serra Vitor 367, reportará Serra Vitor 366, Chanel 62. 5 no 7, no solo 19, direita via Foxtrot, solo 121, decimal 9. 121, 35 no 7, pulha. Nove meia uno no pátio 3, está autorizado, chama pronto para o táxi. Chama barato, 9-6-1. Solo Salvador, bom dia, TAM 3517. TAM 3517, autorizado, táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, TAM 3517. Autorizado decolar, pistão no zero, vento 310 graus, 029. Serra Victor 366, gol 9996. Estou 9996, complete final para seguimento terminado, estou indo no 895. 195, bom dia. Salvador, gol 9996, bom dia. Gol 9916, avistado, que é legal no 04, continua a aproximação, aguardando, pista livre. Aguardando. 5, pronto, cópia. Brasília. Puxa 6075, autorizado, São Paulo, Congonhas, via Piso 10 por Baga, pode sair conforme rota, nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola da pista no zero, após a decolagem, primeira curva direita. Aciona 5412, controle 120, decimal 8. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, a Piso 10 até por Baga, após rota conforme o plano, saída da El, São Leda Motiva. Decola pista 10, vem na curva direita, transporte 5412. Controle saída 1208, chame 6070. Correto, 6075, chame pronto para push, push back acionamento. Tomara 6075. A música tá boa, hein? 3215, decolados 21, controle 120, décima 8. Controle 208, braço, uma boa noite, 3215. Bom dia, aliás. Gol 99 no meio, autorizado pouso, pista no zero, vento 330 graus, 02 nós. Ele pouso, gol 99 no meio. Delta no nível 340, vigilância. Gadel 340, 32 no meio. Gol 961, estamos com 174 a bordo, temos 3 horas e 35 de autonomia, terra Guarulhos. 35 Guarulhos, por gentileza, poderia confirmar somente para eu ver? 174. 174, o gol no 961 não tem táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no zero. Que nem agora no 0 no 4, no ponto de espera, quando pronto, chame torre frequência 1 no noite, decimal 95, gol no 961, nos em bom voo. Certo, autorizado, parte do principal Índia, ponto de espera 295, gol no 961. O azul 4040, no portão 1, aguarde para o pushback, o chamamento, senhor. Variando, 4040. Essa prisão da Renave, chamamento 62, 25. Ok, complete final, procedimento em nave, torre 1 no 8295, chanel 62 desse. 295, obrigado, um bom dia. Oi, Salvador, um bom dia, chanel 6225, estabilizado na RNAV. Chanel 6225, avistado, QNHL no 014, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 6225. Salvador, 6225. Prossiga. Desculpa, estava chamando a companhia inicial. 9916, no solo 24, direita via Foxtrot. Solo 121, decimal 9. Direita, Foxtrot, 129, igual 9996, boa noite. Chanel 6225, autorizado pouso, pista 1 no 0, vento variável 02 nós. Livre pouso, pista 1 no 0, Chanel 6225. Torre Salvador, muito bom. Diego 961 no ponto de espera pronto e se autorizado a vida, pode ser bem parado. Diego 961, não mantém o ponto de espera. Mantém. 040. Gol 99116 é autorizado, autorizado Alfa e Juliette para o portão 11, portão 11, 9996. Sente Juliette para o portão 11, gol 9996. Salvador, muito bom dia, Rio 5973, informação Foxtrot, 150 registrado. Rio 5973, contato radar, desça para 4.000 pés e a chegada a Mari, Senegal 9014, aguarde pronto para o procedimento Renato. É negativo, Renato, isso não está, nós podemos fazer, vamos fazer o BR em quantidade boa tarde. Boa tarde, da presente, o Rio 5973. Ok, mas boa tarde, muito grato. No 961 autorizado, alinhar o Montepistão 0. Alinhar o Montepistão 0, 961. Bom dia, são 3890, centro da Golfo 09, autorização para Recife. 121.9. 29, só que sabe, China 62. Por gentileza, prepare Cuca, transição Aracaju e aguarde para Copa. Disputa para Copa. Bom dia, China 6225, autorizado Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa, Juliette, 6262. Grato. Outra... 3295, muito boa noite. Boa noite. 3290 no portão 9, pronto para cópia? 3890, pronto para cópia. 3890 autorizado para Sierra Bravo, Romeu Foxtrot, via Zulu 17, nível de voo 330. Saída Puca, transição Aracaju, pista em uso no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5414, frequência do controle Salvador em 120.8, 3890. Autorizado para Recife, mídia 330, Apesulu 17. Decola pista no zero, com curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju, 5414 e o controle 208. Correto, cotejamento estão 3890. Porção 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Vai chamar. Salve, Salvador, muito bom dia. Azul Alfa de Sweetcharlie. Alfa de Sweetcharlie, bom dia, prossiga. Solicito o revoque do Pat 3, posição 5 Lima, para o Pat principal, posição 01. Alpha Street Charlie, o senhor está no 43, que é reboque para o portão 01 do pátio principal, é isso? Positivo. Alpha Street Charlie, autorizado o início do reboque. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alpha Street Charlie. Eu, Alpha Street Charlie, cliente para chamar solo neutral pátio principal. Comandante 9571, muito bom dia, senta a informação Golf, autorização 340 para Guarulhos. Bom dia, 9571 no Golf, confere, Guarulhos 340 já tem aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Matiu. Nós. Zero. Saída da El, transição Motiva, pista em uso no zero, primeira curva à direita. Transponder 5415, frequência do controle de Salvador em 120.8 até 9571. Está autorizado 340 para Guarulhos, Guarulhos, conforme a rota no plano de voo, Zulu 10, até a posição Tomaté, com a chegada para Guarulhos. Decolando a pista 10 com curva à direita da El Monte, vai 5-4 no 5 no transponder, 120, décima 8 é o controle. 9571 negativo da El Motiva, saída da El Transição Motiva. Da El Transição Motiva. Correto, cotejamento do 9571, no chame pronto para o pushback e acionamento. Chamará para o pushback e acionamento o da 39571. Caso 4040, decolado 32, controle 120, décima 8. 1208, azul 4040, obrigado. Salvador, muito boa noite, azul 4040. Salve, perfil da Arbor Uno. 4040, contato ao radar na decolagem, sub e mantendo de voo 360 via saída Arbor Uno. 360 via Arbor Uno, azul 4040. Desce, mantenha 2 mil pé e ajuste a última trama 0 no 4, em forma estabilizada. Sinal de procedimento, VORNMF. 7, 2 mil pés, 0 no 4, formará no final do VOR. 5, 9, 7, 3. Veio muito baixo, não compreendi. Confirme quem chamou para o estacionamento. 0752, janela, ouvinte 3. Botão 3 aprovado. Para o estacionamento, janela 6075, chame pronto para o táxi. Chamará para o táxi, pronto. Bono 093, essa é a medificação via chegada bom, desse mantém 4 mil pés. Ajuste o altímetro alonso 0-1-4. Verificou, desce 4 mil na bom, 1014, bom. estabilizar no LS, perdão, estabilizar no final do VOR, E5973. E5973, completo final do procedimento, chame agora o torno 1, decimal 95. 1895, seja. 961, chame agora o centro Recife, na frequência 1251, alterno 12835. 1-4-4-4-0-4-0, obrigado, boa noite. O PAB 1539, 30, alterna Galeão. Por gentileza, confirme. 3:30, 1:59, Galeão. 3:30, 1:59, exatamente, Galeão é o. Correto, chão 0075, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, aqui negão no 0 no 4. No ponto de espera, quando pronto, chame torre em 1-8-95-607-5, tem um bom voo. 1-8-95-607-5, grato. Seguindo até o ponto de espera da 1-0. Bom dia. Vou dar 9571 na posição número 4 para o push e acionamento. Portão 4 aprovado, chame pronto para o táxi, então 9571. Aprovado, chamada para o táxi 9571. Alpha X-Ray Charlie, na escuta. Alpha X-Ray Charlie, na escuta. Alpha X-Ray Charlie, mantenha a posição no faixa 3, aguardando para ingresso do pote principal, ok? Alpha X-Ray Charlie, vamos para Salvador 3890, Rick 09, pushback acionamento. Vitor 3890 aprovado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi, 3890. Bom dia, 075, ponto de espera do 0. Puxa 075, bom dia, autorizado. Alinhar e manter pistão no 0. Alinhar e manter pistão no 0, 075. Brasil 5973, bom dia, autorizado Alfa e Kilo. Até o pátio 3, atenta o sinalizador naquele pátio 5973. Atenta também a aeronave, presta iniciar correção. Presta ingressar no pátio principal, fazendo reboque. Na 6075, decolado às 45, chama o controle 120, decimal 8. Agora com o controle 108, 6075, grato, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, o 6075 do Chanel de Bolo. Na 6075, contato o radar na decolagem, subir e manter o nível de voo 360 via saída dela. 360 via Dael, 6075. Controle, Salvador, bom dia, Federal 972, perdeu contato com o centro, tem informação, voo, você está cruzando 240 para o 150. Federal 972, acionando notificação via chegada à mar e desse manter 050. Ajuste altímetro 10014. Via mar para 050, 10014, pode voar direto, tá? Itapu, será 9972. Boa no Itapu, desce 9050, obrigado. 1093, após pelo, desce mantendo 2500 pés e voe o serviço 366 para final do procedimento terminado. Informe estabilizado. 10, Senegal no 0 no 4, no ponto de espera quando pronto, chame todos, frequência 1 no 8, decimal 95, então 957, eu não tenho um bom voo. Está autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 10, chamar a torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 4, tá? 9571. O Alfa X-Ray Charlie tem condições de agilizar ingresso no pátio principal e até o portão 1, senhor? Alfa X-Ray Charlie na escuta do solo. Alfa X-Ray Charlie na escuta do solo. Alfa X-Ray Charlie, condições de agilizar ingresso no pátio principal até o portão 1 agora? Positivo, do Alfa X-Ray Charlie. Da presente autorizado, agilizando na medida do possível, Alfa X-Ray Charlie, chame ao término do reboque do portão 1. Azul Alfa X-Ray Charlie, sente para chamar ao término do reboque. Salvador, está 3890 para o táxi. POB 159, Fortaleza 3 e 15. 159, 3 e 15, Fortaleza, copiado, TAM 3890. Táxi aprovado até através do portão meia dúzia, senhor. Chame através do meia dúzia para prosseguir com o táxi. Autorizado até através do meia dúzia, vai chamar através. Salve, Salvador, bom dia. O TAM 3597 para Brasília. Sentido a Golfo, autorização de tráfego, portão 7. Andrei 517, Golf confere. Brasília tem o 360 já aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia, TAM 3517. TAM 3517, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Presulo 17, nível de voo 360. Saída Arbor 1, após Arbor 1, Elefa, pista em uso 10, primeira curva à direita, transponder 5417. Frequência do controle Salvador em 120.8, TAM 3517. Autorizado Brasília 360, Presulo 17. Arbor 1, Elefa, decolando 10, curva direita, 5417, 120.8, TAM 3517. Correto, cotejamento TAM 3517, portão 7, chame pronto para o pushback acionamento. Chamará TAM 3517. Costa 7. 6890. Mantenha através do 612 aguardando um reboque de aeronave do pátio 3 até o pátio principal. O senhor foi preterido porque a aeronave no pátio 3 se ocupou alguma posição, já tinha sido alocada para outra aeronave, ela precisou sair de lá. Aguarde aproximadamente mais uns 2 minutos para o término do reboque. Salvador, você autoriza voar Mótima 6035? É 6035, Mótima área do centro, aguardo a coordenação. Observando a aeronave sendo rebocada, quando com segurança livre táxi via pátio e Índia até o ponto de espera da pista no zero, que é legal no 0 no 4, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, 3890, tem um bom voo. Autorizado, sequência da aeronave rebocada via Índia, ponto de espera 095, conectado no 0 no 4. Voo no 093, completo sinal de procedimento da aeronave, chame torre 1 no 8, decimal 95. Completo, chama torre 1895, voo no 095. Bom dia, Gol 093, resolve. Gol 093, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste o